Educativa FM e Universidade Federal da Bahia apresentam Latitudes Latinas, música e cultura latino-americana. Senhoras e senhores, damas e cavalheiros, está entrando no ar mais uma edição de Latitudes Latinas, este nosso alegre ponto de encontro com a música e com a cultura latino-americana. Meu nome é Carlos Bonfim, vou logo avisando. Nesta edição de Latitudes Latinas, você vai conferir, por exemplo, canções compostas e interpretadas pelo pessoal da Arctic Monkeys e da U2. Ah, e tem também Coldplay na parada. Epa, peraí. Como assim essas bandas em latitudes latinas? Calma, calma, que no pan del cúnico. Acontece que nesta edição, a gente preparou para você uma seleção de canções que você provavelmente já conhece. Mas a diferença é que as versões que a gente te apresenta aqui chegam com outros sotaques, com outros ritmos, em alguns casos, no idioma diferente ao que você tinha ouvido antes. Por exemplo, a gente abriu o programa com La Edad del Cielo, uma canção composta pelo uruguaio Jorge Drexler, e que você com certeza já ouviu também em português, na voz de Paulinho Mosca, que fez diversas outras parcerias com Drexler. Mas a versão que você ouviu aqui em Latitudes Latinas foi feita pela cantora e compositora carioca Vivian Benford, uma das artistas brasileiras que participam da excelente coletânea Somos Todos Latinos, produzida por Leonardo Vinhas e distribuída gratuitamente pelo pessoal da Scream and Yell, que, aliás, tem postado umas coisas bem bacanas, que a gente vai também apresentar por aqui em breve. Bom, nesta primeira parte do programa, a gente destaca algumas das canções incluídas neste álbum, que, além de tributo, é ponte que aproxima artistas de diferentes latitudes. São 16 artistas independentes brasileiros que interpretam canções compostas por nossos irmãos. Você vai ouvir, por exemplo, a versão que o The September Guests, projeto lo-fi baseado na cidade de Taubaté, em São Paulo, fez para este grande clássico do argentino Gustavo Cerati, que é T para 3. Mas a gente abre o bloco com a versão que a cantora e compositora gaúcha Lara Rossato fez para La Massa, outro clássico da canção popular latino-americana, composto pelo cubano Cílio Rodrigues. Confira aí. Sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones que lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Parcial e secou. nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él. Te para creer. Por las noches es hora de buscar lo esencial. Nena, ayer fueron muy duros tus reproches. No importa, más o menos todo sigue igual. Ma, no te preocupes tanto, todo va a estar más o menos bien. Pa, necesito un poco de plata para que todo siga más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Formemos una banda de rock and roll, guitarras guardadas en el placar. Ahora somos nuevos creadores de rock and roll. Tranquilos, todo va a estar más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien, más o menos bien. Más o menos bien. La ra la ra la ra la la la ra la ra la ra la la la ra la ra la ra la la la ra la ra la ra. Desconocido, espero tus problemas se acaben y así volver a la senda del bien. Desconocido, dobla tu energía en partes iguales y todo va a estar más o menos bien. Mirando la comida ya fría,

nome original desta canção é Va a Escampar. Foi composta por Sebastián Teixeira, um dos integrantes de La Vela Puerca, uma das mais importantes bandas da vibrante, intensa, diversa cena musical uruguaia. Mas a versão em português, feita por Ivan Santos e Lucas Paixão, que você ouviu aqui em Latitudes Latinas com a banda curitibana Imov, virou Vai Se Abrir. E é mais uma das canções incluídas nesta bela coletânea tributo chamada Somos Todos Latinos, que a gente destacou para você neste bloco. Deste mesmo disco, você ouviu também o músico brasiliense Beto Só interpretando a canção Más o Menos Bien, dos argentinos de El Mató a un Policía Motorizado. Confira em nosso site o link para você baixar gratuitamente este disco e conheça também algo mais sobre o que vem rolando na cena musical destas latitudes. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho com mais canciones cantadas con otro acento, ou seja, com outro sotaque. Latitudes Latinas, o melhor da música e da cultura latino-americana, aqui, na Educativa FM.